Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta com Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sexta-feira, 31 de agosto de 2007, 19 horas e 30 minutos. Eu tô aqui ao vivo, de novo, conforme o prometido. E tá acabando agosto, o mês do cachorro louco. Quanta notícia ruim, quanta encrenca, né? Pois é, hoje eu vou fazer um programa pra cima, bem-humorado, ao vivo. Se você quiser participar, ligue aqui para o telefone do ouvinte, o 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768. E para abrir o programa, eu vou soltar um provérbio escocês, que diz assim: o sorriso custa menos que a eletricidade e dá mais luz. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. E hoje a gente vai falar de humor, do bem que faz rir e curtir a vida. Você é uma pessoa divertida, hein? Se não é, saiba que ninguém gosta de ficar perto de gente mal-humorada, sabia? O bom humor é necessário. Está cientificamente provado. E para falar a respeito, eu vou soltar um texto aqui, escrito por Silvia Helena Cardoso, que ela escreve sobre o poder do riso. No fundo, eu vou colocar uma trilha sonora especial. Você vai ouvir In the Mood, o clássico composto por Joe Garland e Andy Razaf, popularizado pela orquestra de Glenn Miller em 1940, mas a versão que você vai ouvir é de Ray Stevens, cantando com uma orquestra de galinhas. Galinhas? O riso é universal na espécie humana e uma das coisas mais comuns que fazemos. Nós rimos muitas vezes por dia e em situações extraordinariamente diversas. Mas a gente não percebe isso, porque raramente controlamos conscientemente o nosso riso. O neurobiologista Robert Provine observou 1.200 conversações em locais públicos como shopping center, sala de aula, lanchonetes, ruas, e descobriu que 80% do nosso riso não tem nada a ver com o humor. A gente ri essencialmente em situações sociais e geralmente em momentos de felicidade, de prazer e de brincadeiras. Mas sabemos que o riso é muito mais do que apenas uma mera manifestação de alegria. O riso também atenua a hostilidade e agressão. E nós frequentemente rimos quando nos desculpamos. O riso desarma as pessoas, cria uma ponte entre elas e facilita o comportamento amigável. Tudo isso indica que o riso é um elemento importante da nossa biologia comportamental humana. Ele parece ter sido selecionado pela evolução como um dispositivo importante para nossa sobrevivência. Entender o riso significa compreender as nossas raízes sociais e biológicas e aprimorar as nossas relações sociais. Maricotinha, terminou nosso namoro com pancada e desaforo. Você fez um papelão. Eu vim cobrar o dinheiro que gastei, pois você me namorou para sua diversão. Um sanduíche de pernil, um bauru, um refresco de caju e um doce de mamão. E os cruzeiros que eu gastei com seu maninho, subornando o menininho com sorvete de limão. Um par de brincos que eu comprei lá numa feira, reconheço foi besteira que eu fiz pra lhe agradar. E meia sola que botei no meu sapato, com você andei de fato por aí a passear. Se você quer reatar o amor desfeito, eu lhe ensino qual é o jeito e estou ao seu dispor. Pague as despesas com um certo adiantamento e a partir desse momento apresente fiador. Olha só, você está ouvindo Maricotinha com Zé Fidelis. Zé Fidelis era Gino Cortopassi, que se apresentava como o inimigo número um da tristeza. Desde a sua estreia na década de 30, Gino ganhou nova identidade, que o tornaria conhecido graças ao rádio e depois ao disco durante 3 décadas. Zé Fidelis. Paulistano, nascido em 1910, faleceu em São Paulo em 1985. Sabe onde é que você escuta Zé Fidelis, hein? Maricotinha, terminou nosso namoro. Com pancada e desaforo, você fez um papelão. Eu vim cobrar o dinheiro que gastei, pois você me namorou para sua diversão. Pois é, hoje falamos de humor e estamos ao vivo para participar do programa e contar pra gente o que é que faz você rir. Ligue para 3016-1766, 3016-1767 e 3016-1768. Café Brasil. E vamos voltar a discutir o riso. O riso, como qualquer outro comportamento emocional, tem uma função. A função do riso é a de comunicação. É uma mensagem que nós enviamos às outras pessoas, comunicando disposição para brincar, para ligar-se a elas, ficar felizes e fazê-las felizes, mostrar que somos pacíficos. Nós somos criaturas que necessitam criar estruturas sociais e viver bem. E então, precisamos ter relações pacíficas com as pessoas ao nosso redor. O riso promove efeitos positivos em nossos contatos sociais. Precisamos dos risos e das brincadeiras para interagir como indivíduos com o grupo social no qual nos inserimos. E também para aliviar as tensões sociais do cotidiano. O riso, as cócegas e as brincadeiras estão entrelaçados de forma bastante complexa e são uma das nossas primeiras experiências da vida. Eu acho que tem alguém na linha. Será que tem? Alô? Alô? Quem fala? Rodrigo. Rodrigo. Boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Você está falando de onde? De Araguá. Diga, o que é que faz você rir, Rodrigo? O que faz eu rir é ver as palhaçadas que o pessoal faz no trânsito hoje em São Paulo, no caso. Palhaçada no trânsito? Cara, eu fico nervoso no trânsito, eu não rio, não. Ah, meu, eu dou risada, cara. É? E o que, que a gente pode fazer a respeito, hein? Fazer a respeito? É só rir, pô. É só rir? Então vamos em frente lá. Aí, Rodrigo, um abraço aí, obrigado por ter ligado. Tchau. Muito bem, sabe de uma coisa, hein? O riso é barato, o humor é de graça. E dá pra fazer humor com qualquer coisa. Você que consegue imaginar, por exemplo, humor com um armário embutido, hein? Você chegou naquela tarde, dentro de um caminhão. Eu te olhei e te levei pro quarto com paixão. Eu te abri, te revirei por dentro, me excedi e te montei. Deixei você completo para mim. Armário. É você que fica com toda a minha roupa. É você que também me serve de espelho. É você que vive dentro do meu quarto. Olha que arranjo musical de bom gosto. É você, é você. Uou, uou. Eu ponho tudo em você. Eu caio inteirinho em você. Dentro de você não posso respirar. Sinto falta de armário. A minha homenagem ao meu amigo, conterrâneo, mentor musical e espiritual, Chitãozinho. Peraí. Eu ponho tudo em você. Eu caio inteirinho em você. Dentro de você não posso respirar. Sinto falta de armário. E que tal? Você ouviu Armário Embutido com a dupla Beethoven? Beethoven são os músicos Valério Viz e Fernando Siqueira, se eu não me engano são de Campinas, que trabalham com humor e pouco aparecem na mídia. Você conhecia essa dupla, hein? Não? Então experimenta ouvir o Café Brasil. Hoje estamos ao vivo. Para participar, você liga para o 3016-1766, 3016-1767 e 3016-1768. Tem gente na linha. Alô? Oi? Oi, quem fala? Miriam. Miriam, da onde, Miriam? Vila Mariana. Vila Mariana. Conta pra nós, Miriam, o que é que te faz rir? A vida. A vida? Que Sim. delícia. Hoje em dia parece que a gente anda meio amargo, não é isso? Não, eu sou super astral. Ótimo. Você só tem a ganhar com isso. Com certeza. Me fala exatamente o que é que te faz rir da vida. Qualquer coisa? A minha vida em si é maravilhosa. Que bom. Eu levanto sorrindo e vou dormir sorrindo. E agradeço a Deus por estar viva todos os dias. Tá vendo? Isso contamina a gente, sabia? É verdade. Você deve ser uma pessoa nutritiva, Miriam. Muito. Legal. Muito obrigado por ter ligado, tá bom? Valeu. Um abraço. Programa é muito divertido. Vamos em frente que vai melhorar. Pois é. A risada funciona como antídoto contra o estresse. O riso cria um estado fisiológico que produz mudanças no sistema de imunidade, diferentes daquelas do estresse negativo. Rir de 100 a 200 vezes por dia requer um esforço similar ao de uma pessoa remando por 10 minutos. A gargalhada produz uma espécie de exercício físico interno, aumenta a frequência cardíaca e a pressão arterial e acelera a respiração e o consumo de oxigênio similar ao exercício físico. Rir exercita os músculos do rosto, dos ombros, do diafragma, do abdômen. Portanto, ria. Rir emagrece e cura. Debaixo daquela mangueira, quem chupa a manga reclama. Dente forte como pedra, dente mole como a lama. Eu preciso encontrar urgente. E aí, você tá ouvindo o Mardito Fiapo de Manga com o Joelho de Porco, um dos mais interessantes grupos de rock paulistanos. Formado em 1972 por Tico Terpins, Walter Bailô, Próspero Albanese, Conrado Assis e Rodolfo Aires Braga, o Mardito Fiapo de Manga tá no LP São Paulo 1554 hoje, de 1975. Joelho de Porco. Onde é que você escuta isso, hein? É aqui no Café Brasil. Desgrude dos meus lábios, minha boca, me deixe em paz. Gruda como cada pato, firme e forte. E aí, hein? Tem alguém na linha? Alô? Oi, boa noite. Quem fala? É Regina. Regina de onde? Santo Amaro. Já tá rindo, Regina, de Santo Amaro? Ai, olha, eu ri muito com a outra música lá do Beethoven. Do Amaro Embutido? Isso, fica, mato. Fica esperta que eu vou tocar de novo no final do programa, tá bom? Então, eu sou assim, eu sou uma pessoa que gosto muito de rir, faço piadas, assim, né, conto histórias, né, pra rir, né, invento histórias pra rir. Uhum. E agora eu só gostaria de falar uma coisa. Diga. Tem uma música, acho que é do Cazuza, né? Uhum. Que num trecho ele diz assim, que rir de tudo é desespero, né? Uhum. A gente tem que rir, mas rir de tudo é desespero. Mas será que eu sou desesperada? Eu acho esse seu desespero fabuloso, porque você deve contaminar todo mundo que está em volta, não é assim? Muito, muito. É isso aí, Regina. É? Continua rindo, não para não. Se tá. for desespero, continue desesperada, por favor. Eu adoro seu programa, obrigada, muito viu? Muito obrigado. Eu acho que tem mais alguém na linha aqui. Alô? Alô? Quem está falando? É João. Fala, João. Da onde, João? João, eu sou de Campinas, mas eu estou na estrada aqui, estou passando por Itu agora. É mesmo? É. O que é que te faz rir, João? Hã? O que é que faz você rir? Fala pra nós. O que faz eu rir? É. Ah, essas palestradas que o Planalto vai lá, isso faz a gente rir, né? Tem que fazer, não tem outro jeito. Né? Aí é rir pra não chorar, viu, rapaz? É verdade. Mas vai tranquilo na estrada aí, cara. Boa viagem de volta. Pra você também. Não, tá. Minha filha tá aqui, ela tá comigo, é. E ela gostou da música do Beethoven lá. A gente é de Campinas, eu nunca ouvi essa música. Fica ligado que eu vou tocar de novo ela no final do programa, tá bom? Tá, muito obrigado, então. Muito obrigado, um abraço. Sabe que uma das características do humor é que ele é politicamente incorreto, hein? Os grandes humoristas são preconceituosos, inconvenientes, irreverentes, são mal educados. Se não fosse assim, o humor não teria graça. E as vítimas dos humoristas são as personalidades. Tem uma coisa que eu queria dizer a você e a todas as criaturas do mundo, que é o seguinte. Outro dia eu fui distrair o dente do cisne. E o dentista falou que o seu Paulo Maluf andou dizendo diabo aquático de mim, disse que eu sou uma pessoa meiga na política, que não tem uma neve noção do que acontece. Meu querido amigo, antes de deixar o seu recado após o bip, eu queria dizer que eu sou o único candidato nesse país que tem condição de matar dois coelhos com uma caixa d'água só. E se eu for eleito, não que eu queira me gambar, moleste à parte, eu vou chupar o pau da barraca. Sábado de sol, aluguei um caminhão pra levar galera pra comer feijão. Chegando lá, mas que vergonha, só tinha maconha. Os maconheiros estavam doidão, querendo meu feijão. Sabe quem é, hein? Olha aí, você tá ouvindo Sábado de Sol com os Mamonas Assassinas, um dos grupos mais politicamente incorretos que surgiu na MPB recente, né? Antes dele, você ouviu a secretária eletrônica do Lula, numa imitação deliciosa do meu amigo Beto Ora. E hoje a gente vai ao vivo. Tem alguém na linha. Alô? Alô, Luciano. Quem fala? É Ronaldo de Itapecerica da Serra, Luciano. Itapecerica da Serra. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem. Conhece a região? Ora, eu conheço todo esse lado aí, rapaz. O que é que te faz rir? Fala pra gente. Oi? O que é que te faz rir? Olha, rapaz, quem me faz rir muito é o povo brasileiro, viu? No bom sentido ou no mau sentido? Eu acho que em ambos, né? O brasileiro é um pouco bem-humorado, né? Eu diria um pouco, né? Atualmente é bastante triste. Mas atualmente o brasileiro ri de uma forma até melancólica, né? Afinal de contas, ele conseguiu acreditar no Alibabá. E ele, cercado por 40 ladrões, disse: povo brasileiro, eu não vi nada, eu não sei de nada, companheiro. E nós acreditamos, né? E a gente ri pra não chorar. E ri pra não chorar, porque não resta outra alternativa. E o Alibabá tá lá. Vamos ele convencendo lá a cada dia mais e mais o povo brasileiro: companheiro, eu não vi nada, eu não sei de nada. Vamos lá, Ronaldo. Ele enxerga bem o avião, né? Deixa eu pegar outra pessoa na linha aqui, senão eu não consigo acabar o programa. Um abraço. Quem mais tá na linha? Alô? Alô? Quem é? É o Antônio. Antônio de onde? Eu sou de São Pedro. São Pedro? É. Cala, que legal. Tá pegando o programa aí em São Pedro? Pega também, mas eu não tô em São Pedro. Eu tô indo de São Paulo pra São Pedro. Tô na estrada. Tá bom. Fala uma coisa pra mim aí. O que é que te faz rir? O que me faz rir é o humor inocente, tipo do Chaves, do Zacarias, esses humores. Ô, assim. Oh, rapaz, que saudade. Isso faz uma falta, né? É. Mas verdade. Esse é bom, é bom. Valeu, meu amigo. Manda, continua ouvindo o programa aí que eu vou soltar de novo no final do programa aquela música deliciosa que você ouviu agora há pouco, tá bom? Tá bom. Vamos em frente. Você vai ouvir agora Manezinho Araújo, quer ver? Aí eu me vi descangaiar, tá na festa do arraiar. Dona Teresa também tava na festança, tinha tanta flor na trança que parecia um jardim. Oi, tinha cravo, tinha rosa e mexerico, só não tinha grão de bico e pulou de amendoim. Aí eu me vi descangaiar, tá na festa do arraiar. Aí eu me vi descangaiar. Esse é Manezinho Araújo com Eu Me Ri de Escangaiar. Manuel Pereira de Araújo, o Manezinho Araújo, nasceu em Pernambuco em 1913 e faleceu em São Paulo em 1993. cantor, compositor, jornalista, pintor. Na adolescência começou a frequentar as rodas de boemia, onde aprendeu a cantar emboladas. Tornou-se um dos maiores e mais populares artistas de rádio, participando em filmes como ator e realizando shows com todo o país, ou por todo o país. Manezinho Araújo, no Café Brasil. Fiz uma tamarca francesa, que eu fiquei na incerteza, se o cheiro era fedor, eu me ri de sangaiá. E hoje a gente tá ao vivo, e acho que tem mais alguém na linha. Alô, quem tá aí? Alô? Quem fala? Wendel. Wendel, de onde, Wendel? De Franco da Rocha. Franco da Rocha, tudo bem? Tudo bem. O que é que faz você rir, Wendel? Olha, ultimamente só cócegas. Só cócegas? Você tem que ter um estímulo externo e físico, é isso? Isso. Não consegue achar graça de nada nessa vida, cara? É, tá um pouco nebuloso o negócio. É, mas a gente tem que reagir, viu, meu amigo? Olha em volta aí que tem coisa engraçada acontecendo pra todo lado, sabe? E é esse jeito de olhar o mundo que a gente escolhe é que vai fazer a diferença. Se eu escolher olhar o mundo só pelo lado ruim, vai ser difícil. E eu sei que a coisa, se eu for acreditar na televisão hoje em dia, eu tô frito, cara. Só tem bala perdida, só tem morte, só tem bandido. Parece que o Brasil só vive disso, não é? É verdade. Ô, Luciano, eu gostaria de aproveitar o ensejo e dizer que eu li seu livro, Brasileiros Pocotó. Sim. Uma reflexão sobre a mediocridade que assola o Brasil. Sim. Através do seu programa, eu conheci bastante personalidades da nossa cultura. Oba. E gostaria de parabenizá-lo, seu programa é excelente. Muito obrigado, cara, eu tô fazendo a minha parte aqui, sabe? E hoje eu aproveitei para fazer vocês rirem, tá bom, Wendel? Um abraço. Um abraço. E aí, hein? Deu pra rir ou riu sem dar, hein? E por falar em riso politicamente incorreto, você sabe o que eles fazem com os gaúchos, né? O pessoal faz piada com o gaúcho e o próprio gaúcho faz piada com si mesmo. Escuta isso aqui, que é de uma rádio gaúcha. É louco, velho! Logo no começo eu me apavorei. Quando você me disse adeus, eu não acreditei. Deus o livre. E passei noites sem dormir, naufragada em tanta dor. Mas consegui, e hoje me orgulho do que sou. E vem você, mas me procurar, achando que era só pedir, eu ia logo te abraçar. Pois eu devia ter mudado de telefone, de lugar, se eu soubesse aquele dia que você ia voltar. Agora sai, pois eu mudei. Você não é mais quem eu tanto acreditei. Você pensou que era meu sol, meu paraíso, mas hoje eu guardo meu amor pra quem de fato merecer. Que tal, hein? Um gaúcho cantando uma música e fazendo uma chamada pra uma parada gay no Rio Grande do Sul. É pra morrer de rir, não é? Pois o programa tá chegando ao fim e eu prometi. Eu vou soltar outra vez pra vocês a música Armário Embutido com Beethoven. Vamos ali, atenção. Você chegou naquela tarde, dentro de um caminhão. Eu te olhei e te levei pro quarto com paixão. Eu te abri, te revirei por dentro, me excedi e te montei, deixei você completo para mim. Armário, é você que fica com toda a minha roupa. É você que também me serve de espelho. É você que vive dentro do meu quarto. Olha que arranjo musical de bom gosto. É você, é você. Uou, uou. Eu ponho tudo em você, eu caio inteirinho em você. Dentro de você não posso respirar, sinto falta de armário. A minha homenagem ao meu amigo conterrâneo, mentor musical. É, cara, mas o programa tá acabando. Não dá pra tocar inteirinho, não. Eu tenho que terminar o programa. E é assim, ao som de Armário Embutido com Beethoven, que o Café Brasil do Riso vai embora. Eu ponho tudo em você, eu caio inteirinho em você. Com Tomás Ortega na técnica, produção de Cissa Camargo e apresentação de eu, Luciano Pires. Armário. Sabe quem veio hoje, hein? Silvia Helena Cardoso, Ray Stevens, Mamonas Assassinas, Beto Ora, Manezinho Araújo, Zé Fidelis, Beethoven e Joelho de Porco Sorrindo, né? Gostou, hein? Quer baixar pro seu computador? Então acesse www.lucianopires.com.br ou ligue e deixe um recado no Operadora 11 86858124. De novo, Operadora 11 86858124. E para terminar, uma frase sobre o humor do poeta francês Paul Valéry. Um homem sério tem poucas ideias. Um homem de ideias nunca é sério. Com o patrocínio de Porto Seguro, consórcio de imóveis, o imóvel que você quer, do jeito que você pode pagar, você ouviu. Café.